Todo dia, o mesmo horário, 401 é o meu itinerário. A mesma lotação, lotada de solidão, companheira da aflição que sufoca meu coração. Eu um simples cidadão, um imigrante nordestino, infelizmente só eu e meu filho. Fiquei viúvo, vendi tudo e vim pra cá, com a ilusão de que o sudeste é o lugar. Pra ficar rico, sei que não dá. Eu só queria ver meu filho estudar, talvez se formar, quem sabe ser doutor. Que foi o que faltou quando a mãe dele nos deixou. 3 mil quilômetros fugindo dessa dor, mas de nada adiantou. Olha pra mim o que eu sou, simplesmente refém do meu destino. Não reconheço nem mesmo meu menino, um estranho no ninho, assim é meu filho. A tal da droga é mesmo coisa do diabo. Vivemos juntos, porém separados. O abismo do crack é um obstáculo, difícil de transpor, mas tenho fé no meu Senhor. Eu consigo atravessar, olho pra lá, vejo os brinquedos, começa a me lembrar daquela cena, ele brincando no sofá com seu carrinho vermelho, daqueles de bombeiro. Pra que bombeiro, irmão? Se não há nada nesse mundo capaz de apagar quando a saudade vira fogo e começa a queimar. Se eu tivesse o talento, se eu fosse o dono do tempo, eu mudaria tudo o que já foi pra ser assim outra vez nós dois. Eu sinto, o tempo tem hora que é inimigo. Eu vejo as crianças, as pessoas, o mundo. Fico parado imaginando o futuro. Aqui é obscuro, ninguém é ninguém. Só a pedra de crack me faz bem. Ao mal, pra ser sincero, já nem sei ao certo. Só sei que faço parte desse inferno. É difícil pra mim, é complicado ser escravo, servo do diabo. Trocar a noite pelo dia e vice-versa. Pintar com sangue e maldade na tela da vida. Pai, o senhor não imagina o que é overdose de cocaína. Como são as pessoas sentindo pena de você? Única regra, matar ou morrer. Sobreviver viciado é difícil. Amor? Impossível. Não tenho compaixão, veja bem, por ninguém. Pela droga já roubei, já matei, já fiz mãe chorar, já chorei por dentro. Fazer o que, trutar? É só lamento, pai. Me perdoa, eu não quis jamais te fazer infeliz. Eu tô olhando a sua foto na carteira. No coração, a mágoa, a tristeza, o rancor, o ódio, o medo, eu não sei. Talvez o amor pra me fazer um bem, se eu tivesse enfim o talento. Se eu fosse, sei pá, o dono do tempo, eu mudaria tudo o que já foi pra ser outra vez nós dois. Outra vez nós dois. Pai, outra vez nós dois. Não sei mais o que faço. Meu filho desandado, dentro do barraco só desgraça. Até a aliança da sua mãe virou fumaça. Segundo domingo de maio, comemorou tendo um ataque, seguido de desmaio. Meu peito arde, quantos moleques se matando pelo crack. e os traficantes nas mansões, nos Audis. Eu me refiro ao alta patente, não a gente da minha gente, guerreiros sobreviventes, soldados do morro, estilo Zorro, defendendo seu reino, seu lar. Capitalismo, consumismo leva o homem a matar. Então vou confessar, tô disposto a mergulhar. Vou acender uma pedra e viajar pro mesmo lugar onde o meu filho está. Quem sabe assim ele consiga entender que eu tô com ele pra viver ou morrer. Que eu tô com ele, irmão. É, eu tô com ele pra viver ou morrer. Meu Deus, por favor, o que que é isso? Me sinto um monstro, um lixo em ver o meu pai nesse estado agonizando, alucinado, me olhando, chorando, dizendo pra não esquecer que me ama. Eu sinto um nó na garganta, meu corpo treme, eu já não me controlo. No olhar, lágrimas, remorso, a minha mente entra em colapso profundo. Meu filho, eu te amo acima de tudo, palavra repetida que me toca. Nesse momento eu sinto o nojo da droga. Liberto pelo pai em todos os sentidos. Não prevalece sobre mim o inimigo. Vamos embora, pai, o senhor me salvou. No coração acabou o meu rancor. Vamos ser outra vez nós dois, pra chover pingos de amor. Só nós dois, pra chover pingos de amor.